existem regras, não. Não precisa de ordens. Ele é o próprio poder. Ele sabe de tudo. Nada pode escapar do seu olhar. Não precisa de hora. Não precisa de tempo, não. Ele é o dono da vida. Tudo está em suas mãos. Não existem barreiras que lhe façam parar. Cala a terra para o inferno e no céu se faz silêncio para ouvir sua voz. Do abismo ao seu trono não há outro, não há nada. Aleluia.